estava embaixo, vocês riram de mim. Tentaram de todas as formas e quase conseguiram nos derrotar. Nos roubaram de todas as esperanças e agora nós sabemos que não somos mais crianças. E o ritmo? O ritmo é esse, eles querem que entremos na dança. Na dança, mas não vamos entrar, porque somos fortes, fortes. E as nossas portas já estão abertas, cara, goste ou não goste. Fizeram um pouco caso, sim, sim, eu sei, eu sei. Me trataram como zero à esquerda, menos um ou menos dez. Tanto faz, tanto fez, não valia bosta nenhuma mesmo pra vocês. Senti todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Olho de um lado, olho do outro. Olho pra baixo, olho pra cima, estou no fundo do poço. Mas um dia é da caça, outro dia é do caçador. E alguém lá de cima me jogou uma cordinha bem fina. Difícil segurar, mas capaz de aguentar qualquer peso. Pode crer, vamos lá. E eu vou rir de você. Gol! A mão, os pés amarrados, a boca tapada, os olhos vendados, não pelados, sem ferramenta alguma pra quebrar o tabu. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, me volta ao mundo, vamos dar humilhados. Calados, lágrimas ácidas queimando a língua. Mamãe, mamãe, não sei ninguém, papai. Palavras que machucam mais que um burro na cara. Ouvidos entupidos, tímpanos estourados. Chega, porra! Mas agora é pra valer, pode crer, pode ver, pode ler, pode escutar. Agora vai dar pé, temos fé, braçada, sé, repelé. Vamos rimar, vamos remar, navegar, não quero mais chorar. Essa loucura tá muito doida, não deu pra entender. Então entende sem dar mesmo. Vamos da meia-noite, do meio-dia, de um minuto a qualquer hora. Se você tem um carro, você tem todos. Se você tem dinheiro, você tem tudo. Se você precisa de todos e de tudo, você não tem nada. Alho, baralho, crucifixo, água bem, destaca na mão, pé na bunda do bundão. E eu vou rir de você. Agora, neste exato momento, ladrões do movimento queimaram nosso filme, tocaram fogo no barraco. Roubaram nosso sobrenome, nome, codinome, enfim. Será mesmo que tudo tem que terminar assim? Falam que são nossos irmãos, que estamos todos no mesmo barco. Que o movimento rap é o só, mas na real estamos numa guerra de justiça, onde nós, poucos unidos, somos judeus e eles os nazistas. É cão comendo gato, é gato comendo rato. E pra sobremesa nem mesa nem prato. É cão comendo gato, é gato comendo rato. E pra sobremesa nem mesa nem prato. Quem pensa que é fácil chegar onde já chegamos? Subir no palco e cantar o que já cantamos. Não sabe nem um terço do que já lutamos. Acreditar neste país que não acredita em nós. Acreditar em traíras que usam a nossa voz. Para a cidade bem, ganhar uma posição. E aí, será que rola por fofo não? Não é brincadeira não, não estou de gracinha. Palavras bonitinhas não se usam mais. Então, sem mijar pra trás, vamos cantar tudo que vier na cabeça. Antes que eu me esqueça, eu vou rir de vocês.